Andava sozinho no horizonte, pensando até em desistir, procurando resposta entre vários porquês que eu não assumi. A vida num cenário trash, tipo uma eterna bad. A minha resiliência perfeita foi te conhecer. Não me sinto mais vulnerável. Não me sinto mais vulnerável. Não me sinto mais vulnerável. Não me sinto mais vulnerável. Pode até o mundo pegar fogo, eu já tramei a nossa fuga. Uma kit no meu mundo lá na lua. Só eu, você e a imensidão dessa solidão. Mas na nossa paz a gente cuida. A pintura mais perfeita que o acaso desenhou. Nessa plantação de treta só o nosso amor florou. E se você me der sua mão e uma dose de ambição, a nossa blindagem suporta isso tudo. Demorou, mas descobri o que é viável pra mim. Mudei minhas perspectivas na fase que eu te conheci. A vida num cenário trash, tipo uma eterna bad. A minha resiliência perfeita foi te conhecer. Não me sinto mais vulnerável. Não me sinto mais vulnerável. Não me sinto mais vulnerável. Não me sinto mais vulnerável. Andava sozinha no horizonte, pensando até em desistir, procurando resposta entre vários porquês que eu não assumi. A vida num cenário trash, tipo uma eterna bad. A minha resiliência perfeita foi te conhecer. Não me sinto mais vulnerável. Não me sinto mais vulnerável. Não me sinto mais vulnerável. Me sinto mais vulnerável. Não me sinto mais vulnerável. Não me sinto mais vulnerável.